O sangue brota no horizonte, a vida estampa na rua. As almas se trancam nos corpos, que logo se atira a lua. O sangue brota no horizonte, a vida estampa na rua. As almas se trancam nos corpos, que logo se atira.